título Necessidade de Mudar. Mas a gente precisa mudar. Porque a gente, inconscientemente, a gente acha que a gente é bom, que a gente está sempre certo, que quando nós estamos envolvidos em alguma discussão, até aquelas mais acaloradas, a culpa é dos outros. O erro é os outros que estão provocando. Eu estou só colocando a razão e a verdade e são os outros que estão errados. Então quem tem que mudar seriam os outros. Inconscientemente é isso que a gente acha. Porque se a gente achasse que a gente está errado, a gente mudava. A gente não percebe, a gente está sempre certo. A necessidade de mudar, ela primeiramente a gente tem que perceber que nós precisamos mudar. A gente olha todos os dias e vê uma série de problemas pertinho, né? Ou mais longe nesse mundo afora. E a gente acha que tem solução para tudo, a gente sabe tudo o que tem que ser feito. Ou melhor, os outros precisam fazer para fazer com que as coisas sejam melhores. Então é muito humano essa coisa de apontar erro, de achar os erros. Se alguém pede para a gente descrever uma pessoa naquilo que ela precisa mudar, a gente relaciona tudo. A gente sabe tudo que ela precisa mudar. Mas a gente não consegue olhar o que a gente tem que mudar. Porque no Evangelho tem um texto que fala do argueiro e da trave. Jesus usa um exemplo, né? Dizendo que nós estamos olhando e vendo um pequeno cisco no olho do outro e não observamos aquilo que está tapando o nosso. A gente vê o pequeno erro e não vê o grande. Jesus falou isso há muito tempo atrás. Mas é muito mais fácil a gente olhar para fora, né? A gente querer com que o outro se modifique. A gente, na verdade, talvez não queira que ele se modifique, a gente só quer apontar o erro dele. Porque daí parece que o nosso fica escondido. Essa necessidade que nós temos de nos transformar é uma necessidade individual. Essa necessidade que a gente tem de querer que o mundo seja melhor, talvez ele parta daquele pequeno núcleo que sou eu. Eu não vou mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Mas a gente muda a nossa forma de olhar o mundo através da mudança que a gente vai fazendo. Então, quando eu acho que eu sou bom e que eu sou certo, o que está sendo colocado aí não é nem consciência, é orgulho. O maior entrave para que as coisas realmente aconteçam é o orgulho. Porque nós nos achamos sempre acima dos outros. Pode não ser consciente, mas nós nos achamos. Porque no momento que a gente perceber que nós realmente precisamos mudar, a gente vai atrás da mudança. É o primeiro passo, então, é perceber, se dar conta. Porque tem sempre alguém nos dizendo, tu fez isso errado, tu é assim, tu é assado. Mas a gente não aceita. É, a gente acha que aquela pessoa ali, ela que está com problema. Ela que não está se aceitando, então ela está jogando para cima de mim. Tem uma frase que às vezes passa até aqui, né? Na TV. Que diz bem isso, né? Se alguém te disser alguma coisa, e for verdade, que bom, a pessoa está te ajudando. Se não for verdade, não é verdade. É simples. Mas a gente tem que ter humildade para poder assimilar isso. Poder aceitar essa informação e aí pesar ela. Será que é? Será que eu preciso? Nas nossas relações, que é o que mais aparece, nós nos relacionamos com um monte de gente, desde os nossos pais e assim por diante. Nós temos conflitos. Conflitos, alguns, eles saltam aos nossos olhos. Mas ainda assim, a gente quer dar uma volta, fazer um caminho diferente. Quantas separações acontecem porque é o outro que tem problema? É a esposa ou é o marido? São sempre eles os problemas. A gente se separa, arruma um novo relacionamento e o problema aparece de novo igual. Mas a gente não consegue ver. A gente não entende. Esse é o exemplo clássico. Nós podemos pegar qualquer relacionamento que a gente vai observar a mesma situação. Problemas, conflitos, egos. Egos se manifestando e não deixando que o outro consiga chegar perto. O ego é tão grande que ele cria uma barreira para que a outra pessoa se aproxime. E não adianta apontar para o outro. Essa necessidade, ela é individual. Aqui nesse jornalzinho que eu trouxe ele, eu estava lendo há pouco ele, O Bem-Estar, que vocês devem ter visto, eu acho que ele é mensal, bimensal, não sei. O título: Encare Seu Karma. Interessante, porque ele fala da questão karma e como a gente entende ele, mas ele fala bastante na visão oriental, de que aquilo que está acontecendo com a gente hoje é uma colheita de um plantio feito anteriormente. Então não adianta a gente se lamentar, achar ruim, se fazer de vítima, choramingando, porque a situação é assim. A situação é assim. O que a gente tem que fazer é plantar agora para frente. Até como ele cita aqui, né? É investir a longo prazo no nosso futuro, na nossa felicidade, no nosso bem-estar, na nossa libertação, na nossa mudança. Investir a longo prazo. Porque isso é a longo prazo. Algumas coisas acontecem muito rápidas. Muitas coisas que a gente faz acontece amanhã depois. O reflexo é ligeiro também. Mas com certeza é um investimento a longo prazo, porque é um investimento na essência. Essa mudança que se fala é uma mudança da essência. E isso fica guardado em nós. Isso nos acompanha para o resto da vida. Para o resto das vidas. Então, quando ele fala de karma, e ele nos diz isso, e a gente se preocupa muito com essa questão do que está acontecendo. A gente olha o que está acontecendo, se vitimiza, como eu disse, acha ruim, mas a gente não pensa que a gente pode, pensa conscientemente que a gente pode plantar, ou melhor, que a gente está plantando. A gente não pode, a gente está plantando. A questão é o que a gente está fazendo. Porque enquanto eu estou perdendo tempo me lamentando, eu posso produzir. Quem conhece a agricultura sabe que para colher alguma coisa, a primeira coisa é que tu tem que preparar a terra, para depois colocar a semente, cuidar dela. Algumas culturas, tu tem que tratá-las durante o processo todo. Com a gente é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar incessantemente esse solo fértil que a gente tem. Porque tudo que a gente coloca, brota. Só que às vezes a gente coloca sementes que não são tão boas. E nascem frutos que não são tão bons. Mas a mensagem não é para ser uma mensagem que nos deprima, né? Falando só de sofrimentos e de dificuldades. Muito pelo contrário, a mensagem é que tem solução, que pode ser bom, mas que tem que haver essa mudança. A necessidade da mudança, ela é fundamental. Eu falei que o primeiro passo é perceber. A gente tem que se dar conta de que existem muitas coisas para serem movimentadas, mas a gente pode começar com uma, com duas, as mais fáceis talvez, para pegar o jeito. E depois a segunda é querer, perceber e querer, porque daí a gente vai começar a produzir mentalmente as formas de fazer com que isso aconteça. Quando ele diz, né, que nós somos responsáveis, não só pelos nossos atos, mas pelas palavras e pelos pensamentos, o pensamento ele forma tudo. O pensamento, ele nos define. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. Então, se a gente conseguir perceber o que nós estamos pensando, o que está acontecendo aqui dentro do nosso dia a dia, que tipo de ideias circulam na minha mente, eu posso começar a me entender melhor, a me conhecer melhor. E a partir disso eu posso ter surpresas, porque eu posso descobrir que talvez eu seja diferente daquilo que eu achava que eu era. É um processo simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Mas tudo que requer esforço fica gravado, fica marcado dentro de nós. Se a gente pegar a nossa curta vida dessa encarnação e fizer um apanhado dela, de tudo que aconteceu, fatos positivos, fatos negativos, outros, a gente vai ver que hoje nós somos uma soma disso tudo. Muitas coisas nós sabemos fazer de forma fácil. Nós já temos uma habilidade desenvolvida. Só que essas coisas que nós fazemos de forma fácil requereu de nós esforço, trabalho, dedicação para vencer isso, para cristalizar. É que nem num trabalho prático. Se tu vai trabalhar numa firma, uma questão bem material, tu só vai ter habilidade para fazer aquela tarefa depois que tu aprender, que tu executar ela talvez várias vezes, tu vai te tornar um bom profissional naquilo que tu faz. A gente não sabe fazer nada se a gente não aprender a fazer, se a gente não tentar. E com essas questões internas nossas, é a mesma coisa. Requer trabalho, esforço, dedicação, persistência. A gente tem que persistir. Porque às vezes é difícil deixar de ser quem nós somos. Como eu disse, a gente gosta, a gente está certo. Por que eu vou mudar se está tão bom assim? Então eu tenho que fazer um esforço para deixar de ser quem eu sou. Para querer me tornar a pessoa que eu preciso ser. O espírito que eu preciso ser. Evoluir. Essa é o objetivo da encarnação. Evolução. Nós não podemos passar uma vida de braço cruzado, atrofiando não só músculo, mas espírito. Ele fica sem ação se nós não produzirmos, agirmos. Esse é o objetivo nosso. Essa é a necessidade que a mudança nos chama. Quando a gente não muda por perceber, a gente vai mudar através do sofrimento. Ele nos impõe. Chega uma hora que a casa cai. E às vezes cai mesmo, né? Aí a gente tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer agora com isso? Qual é a ação que eu devo tomar? Porque até no sentido material da coisa, se a casa cai e a gente fica olhando, a gente fica sem casa. É através da ação que a gente vai reconstruir. É através da ação que a gente vai reconstruir a nós mesmos. Mudança. Reconstrução. Modificação. Deixar de ser quem nós somos para ser quem nós precisamos ser. Não é nem queremos, é precisamos. Porque o que a gente quer ser, a gente já é. Então é o que a gente precisa. Fica essa mensagem para hoje, para a gente pensar, né? Dessas necessidades que nós temos de mudar. Nós, não os outros. Nós.